Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop pra você, dessa vez selo cult pra falar sobre o filme da Netflix, O Poço, e pra isso trago aqui comigo a equipe da casa, junto com o pessoal do Clube do Filme, e claro, né, começar a apresentação com ele, Cid Vasconcelos. Como você tá, meu querido? Tudo tranquilo, Gabones, mais uma vez aqui nesse cast de vocês, e aí vamos falar sobre esse filme que realmente explodiu aí nas redes sociais aqui do brasileiro. Massa, né? É isso, o brasileirinho tá ensandecido com esse filme. Verdade, reserva cinéfila não se aguenta, né, Gabão? Caralho, né? E pro pessoal da casa, Filipinho, como que você tá, meu querido? Melhorando, e existem, Gabão, três tipos de pessoas. Loirão, Murilo e João. Afinal de contas, isso que é vida, não é mesmo, Filipinho? Ah, mano, vai te fuder, cara. Cara, eu tava preparando ali a apresentação. Ninguém tava. Aqui. Não era essa minha frase inicial, eu modifiquei por conta do esquenta nosso. Excelente. Mas são três chips. Boa, totalmente, cara. E morrendo diretamente de Sorocaba, meu querido José, como é que você tá, parceiro? Olha, eu só queria falar que se vocês não dividirem a comida, eu vou cagar em cada grão de arroz. Ai, meu Deus do céu. É isso, cara. Podcast hoje pra falar sobre O Poço. Mas antes, leitura de e-mails e feedbacks. Mais uma semana de feedbacks e e-mails, semana essa de quarentena aí, que todo mundo de home office, ou então aproveitando aí pra, né, relações familiares, onde o suicídio, o homicídio e às vezes a agressão doméstica prevalece. Faz parte. A vida. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que tem uma voz muito gostosa. Assim, pô, muito legal. Eu gravaria um pornô, eu, ele, o Frota, de, assim, belíssimo. Tipo, de boa, que é o Guilherme lá do filme Na Caixa. Se apresente aí, meu querido. Bom, então, sou o Guilherme Borges, o host do podcast Filme Na Caixa. Não, host não, a gente gosta aqui a gente gosta de falar de colocar liderança. Você é o dono. Eu sou o dono. É bom falar, né? O patrão tem seus prazeres, né? Então, eu sou o dono do podcast Filme Na Caixa. E estamos aí, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para ler essa sessão de feedbacks. É, a gente tá aí sempre fazendo isso. Fala um pouco mais, né, do seu projeto. Pô, cara, estamos aí há quase 2 anos no mercado aí, ficamos um tempo hiato, mas estamos aí com tudo de volta. Filmenacaixa.com.br, o nosso site, lá toda semana, a princípio, vai ter um episódio novinho em folha pra você ouvir nesse mundo de cinema, né, como o nome já indica. E também estamos no Twitter, Spotify, Deezer, Instagram, tudo Filme Na Caixa, não tem erro. Então segue a gente lá, acompanha nossos episódios aí, que a gente vai ficar muito agradecidos. É, agora, nesse momento, eu estou abrindo minha carteira para você colocar o dinheiro do jabá. Ai, Gui, o que a gente tem hoje de leitura de feedback? Olha, temos aqui um feedback da querida Thalia Vieira, que é ouvinte do Hangar 18 e mora em Vancouver. Olha aqui, maravilhoso. Olha, cheio que de boneco de neve, corona e suicídio. Cidade maravilhosa. E lá em Canadá. E ela diz aqui: amo o jeitinho que os casts de vocês seguem. E ri até chorar com o de Filmes Merdas 2. Ó, episódio maravilhoso, aliás. Muito, pô, eu vi do começo ao fim. Não tinha como, cara. Porra, velho, a gente caprichou. A gente veio com uma lista de filmes, assim, surreais. Não, cara, tem cada filme ali que é inacreditável, velho. Ai, ai. Ela até cita aqui: vocês vão muito fundo na lixeira cinematográfica, as frases de vocês de Sucker Punch e a melhor lá no final sobre Titanic e os 13 porquês me fizeram pensar muito nas verdadeiras questões sobre cada obra. Cara, é isso aí. Tipo... Sucker Punch é o Naruto dos filmes. Titanic é um filme sobre talaricagem que deve ser cobrada. O Adriano, se ele estivesse aqui nesse podcast, Adriano que grava com a gente lá no Filme na Caixa, ele endeusa o Zack Snyder assim, então se ele estivesse aqui, ele ia te dar mil e uma razões porque Sucker Punch é o melhor filme do mundo. Não, então... tipo assim, igual eu tô falando. É um filme pra qualquer adolescente assistir. Porra, assim, cara. Perdão, corona me matando. Eu não vou falar que, tipo assim, é uma obra pra você assistir levando a sério. Nunca foi. Mas, cara, se você quer se divertir, eu acho que nem pra isso funciona, né? Cara, é um filme pra você subtrair, sabe? Tipo assim, bola, mas não faz pastel, caralho. Bola e assiste. É pra isso que Sucker Punch existe no mundo. Você se divirta, é só pra isso. E pra, né, dar aqui aquele valor um pouco, o visual dele é maneiro. É, a gente até citou isso no cast, tipo, modéstia à parte, ele é bem produzido, claro. Sim, sim. Mas, continuando aqui, ela dá sugestões aqui pra parte 3 falarem de Van Helsing. Não, Van Helsing eu me nego, cara. Van Helsing é inacreditavelmente foda, cara. Van Helsing é merda, cara. Van Helsing é um filme muito... filme muito merda, Gui. É um filme merda, cara. Todo cara, merda, historinha de... Mas eu vou falar que eu amava o casal, o par romântico lá, cara. Kate Beckinsale. O Hugh Jackman com a... Esqueci o nome dela agora. Tanto... Cara, mas tanto faz ela, morreu pro cinema também. Então, filme, cara. É inacreditável. Nossa, que saudade. Sim, cara, aquelas vampiras lá no início, tacando a vila e tal. Você fica, nossa senhora, que coisa... mano, é um filme que tem a palavra viscoso. Tem que dar valor a um filme desse, né? Que pariu, é muito tosco, cara. Só que não tem, velho. É inacreditavelmente tosco e por isso que ele é foda, cara. Não adianta. Pô, o Hugh Jackman tava saindo de X-Men 2 ali, cara. Melhor filme de quadrinhos da época junto com Homem-Aranha ali. Então, o cara tava no auge, cara. Então, só pelo Hugh Jackman vale o Van Helsing, sim, tá ligado? Sim. Ah, não. Vou falar o quê? Tipo assim, eu acho que, na minha opinião, e eu vou ser apedrejado por isso, mas é a melhor representação de um caçador de vampiros do cinema. Porra, toca aqui, cara. Tá, bem vestido, chapelão. Aquele cabelo, cara. Aquele cabelo. É verdade, aquele cabelo. Mano, e o tamanho daquele saco daquele homem naquela roupa justa? Vou te contar. Fica aí a indicação, assistam. É um filme atemporal. O Caçador de Monstros é maravilhoso. É maravilhoso. Nossa senhora, esse filme é tão que me responsabilidade. Concluindo aqui então, não esqueçam de Canguru Jack. KKKKKK. Esse eu nem vou comentar, porque é só merda mesmo. Canguru Jack é uma merda aí inacreditável. É horrível. É filme SBT terça-feira, porque total, a fita do Scooby-Doo arrebentou, saca? Aí não tem como mais rodar. Cara, Canguru Jack, mano, é bizarro aquele filme, cara. É só um lixo mesmo, assim, nossa. Sei lá o que falar desse filme. Mas então aí um abraço pra Thalia. Vá ouvir a gente também no Filme na Caixa, que a gente fala desses filmes também. Aliás, a gente participou recentemente de um Maio Gabones. Exato, contando histórias aí, tivemos que dividir em duas partes, estava incrível aquele podcast, então... Verdade, eu notei que no final não tinha história do Gabão, falei, putz, mas aí eu percebi, a marotagem. Tivemos que dividir ali em duas partes, porque, putz, estava demais que... Não podia ficar no episódio só aquilo, então... No futuro... É grande demais pra mentes pequenas, né? Tem que... A pessoa tem que assimilar um pouco o que tá passando ali, esperar um tempo... Nossa, e depois eu contei uma história muito boa. Porra, cara, inacreditável. eu vou partir aqui pro segundo feedback, aliás. Um beijo, Thalia. Continua nos ouvindo, ouça, né? O Hangar 18 ainda, que é mega parceiro nosso, que futuramente vai estar participando aí de um Fuleiros Viaja com a gente e de outras coisas envolvendo cinema, alienígenas e muita putaria. E claro, né, como sempre, terraplanista e maçom, porque é nosso foco de ódio aqui. Essenciais. Essenciais. Nossa, ultimamente eu tô passando a raiva. Aquele Instagram do Fuleiros tá me deixando numa pilha, meu amigo. Ai, ai. Aliás, continue mandando feedbacks por lá. Vou começar aqui com Elô Largo, de Brasília, Distrito Federal, né? Que ela começa assim: obrigado, a correria da assistência ao público de vocês do Fuleiros Pop estão dando para nós ouvintes. Esses dias eu pedi playlists de casts de vocês sobre cinema e tive rapidamente. Pedi sobre casts sobre cotidiano e recebi quase que de imediato. Isso é muito importante para mim, que tenho preguiça de procurar. KKKKK. É normal, minha querida. Eu faço isso com o maior prazer do mundo, porque eu já tava meio que fazendo isso mesmo, eu só encaminhei as mensagens. Não acho que esse brilho, esse brilho todo aí, que tipo, ai, nossa, teve esforço. Não, eu já tinha as playlistzinhas preparadas num backupzinho, mandei. Não, não se diminua, mas... não se diminua. Ah, deu trabalho, deu. Nossa, meu amigo, deu trabalho. Deu um trabalho, porque a gente tem muito cash. Deu um trabalho que eu nem lembrava de certos cash que a gente tinha, mas tá enviado. Continuando. Legal, legal. Continuem sendo fofos e safados. Melhor coisa em um ser humano decente. Pelo largo de Brasília, deve. A gente não é só fofo e safado. Nós temos mais camadas aí. A gente gosta do safarinho, sabe? A gente é aquele casal de meia-idade, já com casamento meio frustrado, mas que nos sábados à noite, quando os filhos vão pra farra, dão aquela bimbada com a casa vazia, saca? É bom, o pai e a mãe, sabe? O pai e a mãe. Que o pai já chega encoxando, já chega com aquela rola meio barro, meio tijolo, sabe? Assim, monjolão, daquela esfregada, a tiazinha já ficou, opa, é hoje? Hoje tem, é, sim, faz tempo. Ela fez até o cabelo, cara. Tem que valorizar a sua esposa. Sempre, galera. Sempre. Exato, é. Valoriza essa esposa, namorada. É, porra. Que inferno também, né? Pros filhos. Só os dois ali brigando o dia inteiro e fudendo feito uns animal de noite. É, caralho. É a melhor coisa, cara. É a melhor coisa. Muito obrigado, Elo. Muito obrigado a todo mundo que enviou feedback pra gente. É, essas playlists, quem quiser, só pedir no Insta, pedir também no WhatsApp, pedir em qualquer rede social que a gente esteja, que, tipo, normal, a gente vai sempre estar prestando esse auxílio, seja quais forem as horas da manhã ou da tarde ou da noite, a gente sempre está atento para isso, porque praticamente a produção do Fuleiros Pop infelizmente não dorme. Mensagem naquele grupo 3 da tarde e 5 da manhã são a mesma coisa, então a gente sempre está aí prestando assistência para todo mundo. É, continue nos ouvindo, sigam nas redes sociais, @fuleirospop no Twitter e no Instagram, nosso site www.fuleirospop.com.br. A gente tá aí, tipo, tem muito cash, aproveite o próximo, que tá muito bom, um cut de qualidade, gravado aí com parceria Clube do Filme, aliás, um beijão Cid e Cris, e é isso, tchau. Maravilhoso. Pode dar tchau também. Tchau, tchau, um abraço pra todo mundo aí. Show de bola. Uma prisão vertical com uma cela por nível. Duas pessoas por cela, uma única plataforma de alimentos e 2 minutos por dia para se alimentarem de cima para baixo. É um pesadelo sem fim estar preso no poço. É dessa maneira que a gente começa esse Fuleiros Pop para falar de O Poço, filme, se não me engano, espanhol, é isso? Uhum. Espanhol, que veio aí com uma proposta bastante diferente, né? Uma distopia aí diferente, que mistura elementos de thriller e tudo mais, e que pegou a audiência da Netflix de calças curtas, digamos assim. Motivos para isso, pessoal? O que será que levou o Netflixeiro a ficar tão surpreso assim com O Poço, hein? Eu acho que porque fazia um bom tempo que a gente não tinha esse estilo de filme. Eu acho que eu esqueci o nome do filme agora, que eu esqueci de pesquisar, e isso é irresponsabilidade minha. Mas é aquele filme que o Christian Bale é um maquinista de um trem? O maquinista. É o maquinista? É o maquinista. Rapaz. Eu tive que interromper o pronunciamento do camarada José para fazer uma indicação, para dar uma indicação agora sobre de filmes e história em quadrinhos. O filme que o José se refere, O Maquinista, ele é a tradução literal, o filme se chama The Machinist, que é um filme protagonizado pelo Chris Bale, de 2005, com a direção do Brad Anderson. O filme ele tem uma pegada meio que de drama e suspense, bem no estilo Clube da Luta, já achei até que dei spoiler demais, mas não tem muito a ver com o assunto aqui. Eu acho que o José deve ter confundido por causa do nome dos atores, né? Ele cita o Batman, que é o Christian Bale, nosso eterno Batman, mas na verdade ele queria citar o Chris Evans, que faz Capitão América, e o filme se chama The Snowpiercer, que é o Expresso do Amanhã, chegou aqui no Brasil como o Expresso do Amanhã. O Snowpiercer, ele é um filme sul-coreano e é, obviamente, dirigido por um diretor sul-coreano nada conhecido, que é o consagrado Jong Bong-woo, que ficou muito famoso pelo recente Parasite, né? Mas que, na verdade, tem uma porrada de filmes muito bons, que eu sempre curti cinema coreano e sempre curti muito a pegada dos filmes do Jong Bong-woo. Um dia eu faço um cast só sobre os filmes do Jong Bong-woo, mas por enquanto eu quero fazer a indicação desse filme, que é o Snowpiercer, juntamente com a HQ, né? Primeiro vamos aqui rapidamente contextualizar. O filme, ele é protagonizado aí pelo Chris Evans. Tem também a participação da Tilda Swinton, o John Hurt e outra galera aí famosa de Hollywood. E o filme, ele conta a história de um trem, né, que fica vagando aí em torno do planeta, uma vez que o mundo todo entrou na White Death, que é a morte branca, que no caso é a neve. Aconteceu um cataclisma ambiental aí, que o mundo todo ficou congelado e o único local onde se pode viver é dentro desse trem, pelo menos até que se sabe. E aí a direção, o Jong Bong-woo, ele obviamente usa esse contexto do filme, esse plot, justamente para desenvolver certas questões sociais, econômicas, questão de classe dentro do roteiro. Esse filme, ele não é uma história, esse filme, ele não é uma produção original, na verdade ele é levemente baseado numa HQ francesa chamada, e agora perdoe meu francês, Le Temps Poussinage, que assim como o Snowpiercer significa furador de neve, em tradução livre, em tradução literal, né? Ou fura neve, ou transpassa neve. E o roteiro do filme é basicamente esse. Uma das grandes diferenças entre o filme do Jong Bong-woo e o quadrinho do Jackie Lube é a narrativa, né? Enquanto o filme do Jong Bong-woo, ele adota uma narrativa mais walkthrough, os personagens, eles vão caminhando de um ponto A ao ponto B, e isso vai evoluindo tanto os personagens quanto a trama. No quadrinho, o quadrinho, ele é mais discursivo, você tem mais diálogos, e os personagens, eles avançam também, obviamente, mas na verdade o plot do filme, que é o plot inicial que faz movimentar tudo, no quadrinho ele eu prefiro não falar muito, senão eu vou acabar dando spoiler. Então vamos deixar o seguinte: o filme e o quadrinho são muito bons. O quadrinho é francês, então dizer que o quadrinho francês é bom é meio que redundância. Então deixo aí o quadrinho, acho que dá pra achar na Amazon, em qualquer uma dessas editoras, qualquer livraria online aí. E o filme, eu não sei onde vocês podem achar, mas vocês procurem seus meios, é muito bom. E eu acho que dá de 10 a 0 no poço. Que eu achei um filme bem raso, bem simples, na verdade, em termos do uso da mimese como técnica narrativa para explorar paralelos entre a realidade e a ficção, né? Então fica aí essa dica, e futuramente talvez eu possa aproveitar, deixa para dar mais dicas. Deixa eu terminar de editar esse cast, que o tempo tá correndo e o podcast não tá nem na metade pronto ainda. Então é isso aí, falou. Ele tá nunca magrão, né? Então não é o maquinista, o nome do filme é O Operário. O Operário, tanto não que, é um... tipo... Mas veio pro Brasil. Pro Brasil como maquinista. É, eu também lembro dele com esse nome. Mas enfim, tanto faz. Depende, você filme... assistiu no cinema ou baixou por torrent? isso diz muito sobre você. Faz um bom tempo que a gente não tem esse tipo de filme que você olha essa distopia de classe social, que você vê, tipo assim, que existe pessoas abaixo da linha da miséria. Que é diferente, tipo, de um Parasite que mostra isso, só que de forma muito até doce, né? Engraçada e tudo mais. Esses não, esses são aqueles que, tipo, mano, miséria, assim, total desgraça, e é isso aí que tem pra hoje. Então fazia um tempo que a gente não tinha um filme assim. Aproveitando a fala com o Felipe, eu acho que a ligação com o Parasite nesse momento torna-se impossível, né? Porque, tipo assim, Parasite ganhou o Oscar e agora o Netflix tá fazendo todo esse sucesso com o Poço e tals. E, tipo assim, o Parasite, ao mesmo tempo que ele mostra a realidade, como ela se coloca, e ao mesmo tempo, tipo assim, ela se coloca, a realidade pra todo mundo se coloca de maneira mais branda, sabe? Porque, porra, se a realidade se apresentar de forma direta, as pessoas vão achar estranho, sabe? Tipo assim, porra, não. Eu diria que Parasite não é necessariamente uma distopia, né? Sim, não é distopia. Nem chega a ser, mas é tipo assim, é a mas é o último, é o último filme que a gente tem dessa distância toda, desse tipo de filme de distopia, que a gente pode comparar aqui, então, que a Netflix aproveitou o gancho então, aí também. Não, né? não é distopia, mas é o que coloca a diferenciação entre classe social de uma forma tangível. E agora a gente tem tipo assim, o poço para quem, vamos dizer assim, não entendeu Parasite de uma forma muito mais, sei lá, didática, e não didática por dizer, tipo assim, ai não, vou te dar na boquinha aqui, ou vai não, dar mais. Não, mas olha, José, é um filme um tanto mastigado, você não acha? Fala assim. Olha, vou dizer que sim. Deixa eu trazer aqui, vocês estão falando de Parasite, eu acho que assim, em conteúdo, questão das classes sociais e a luta entre eles, da ascensão e a queda, eu acho que até vai, né? Claro que Parasite tá em outro nível, eu acho que comparar nem dá pra comparar. Mas tem um outro filme do Bong Joon-ho, que é O Expresso da Manhã. Uhum. O Poço é a verticalização do Expresso da Manhã. Do Expresso da Manhã, sim. Sim. Ele é horizontal, também trata as classes sociais por setores, e lá vai ser um trem, ou seja, são por aqueles vagões do trem, ou seja, quanto mais à frente você tem a classe social mais alta, quanto mais ao fundo é a mais pobre. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui tem uma pequena diferença, porque aqui não tem ninguém alto, né? A não ser lá os cozinheiros aí, a trupe aí do Felipe. E não é fixo, né? A posição que você ocupa, ela muda de cada mês. Sim, e muda a moda caralha, né? Que eu acho que é mais ou menos o ritmo da vida, né? Hora você tá lá em cima. Olha, em cima, o Cid, é hora do Cid brilhar. Vai lá, Cid. É a roda da vida mesmo. A vida é assim, os percalços acontecem. E a gente vai aprendendo com erro, a gente vai aprendendo com os momentos que a gente tá por baixo. Mas se você ameaça tacar cocô em alguém. Acontece? Por que não? São factíveis a erro. Mas você não acha que o Poço, Cid, é um reality show de gastronomia e sobrevivência extreme? Só isso? Porque, tipo, se você for é uma mistura de No Limite com Masterchef? É, porque, tipo assim, para pra pensar, é sério. É a moda caralha, tem que ter sobrevivência. Os participantes, eles têm que bolar uma forma de ganhar ali. E assim, o nível mais alto que a gente viu, a não ser o dos cozinheiros, que é o zero, foi o quê? Foi o pessoal do 5, né? Quando ele tava no 6, ou 5. A gente não viu ninguém ali acima do 4, 3, 2 e 1. Nunca chegou a ver. O filme não apresenta isso também. Eu acho que é muito parecido, né? Os primeiros 10, 12 níveis seja alguma coisa muito parecida, né? Porque tem bastante... Assim, ó, pra galera que não... Bom, se você não assistiu o filme, sinto muito, você tá tomando muito spoiler. É. Então, para agora o cast, apesar que você já tomou... Cara, tem na Netflix. Isso. De todos os cults que a gente fez aqui, acho que o Lagosta também tem. Mas enfim, tem na Netflix, cara. Mano, para o cast agora, vai assistir e volta a ouvir o cast, tá bom? Por favor, por favor. Ó, Zé aqui pedindo pra você agora, por favor. E eu acho que esse filme é interessante, independente da discussão de profundidade ou de ser superficial, ou se realmente ele tem o sentido que muita gente está dando a ele. Eu acho que é interessante, por mais raso que ele seja, ele ainda apresenta alguns elementos, e a sua subjetividade também faz com que o público, o espectador, seja ele qual for, nutra suas interpretações. Sim, e se alimente do que o filme entrega. Você falou de elementos aí, por exemplo, vou começar aqui com... Não é o que me incomoda, mas é que eu tenho uma certa área de domínio bíblico, por exemplo. Os elementos bíblicos, por exemplo, a última camada ser 333. 3, em toda a mitologia bíblica em si, cristã no caso, sempre é ênfase. Sempre quando você quer dar ênfase a alguma coisa, é sempre usado o número 3. Você fala 3 vezes, né? Fala 3 vezes algo. Então, João negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Se não me engano, foi João. Agora os cristãos. Não, João não, Pedro. Pedro negou. Isso, Pedro negou Jesus 3 vezes. Você vai ver isso em várias parábolas bíblicas. Normalmente 3, o número seguido, enfim. É o número da ênfase, beleza. Aí você coloca também mensagem, messias, você coloca... não vou falar nem elemento, vamos trocar a palavra aqui por símbolos. Você pega várias simbologias ali dentro daquele contexto. você pega essa parada que eu falei da pegada de reality show, que são as características mais humanas possíveis em cada personagem. Você pega o cara que ele tá na autopreservação limite, que é o primeiro sentimento que o... Sentimento não, a primeira ação e reação que o ser humano tem sempre foi a autopreservação, né? A sobrevivência em si. Aí você pega o protagonista, no caso, que é o cara que, tipo assim, por ele ter vindo de outro meio, outro mundo e tal, a escolha também do elemento do livro Don Quixote, o cara em si, o cara em si, por exemplo, o protagonista, ele parece muito com Don Quixote pelas pinturas que a gente tem e tal, bigodinho, cabelinho, só falta ele com um chapéuzinho, cara, acabou. E outra, o Sancho Panza é muito a cara também daquele velho que tava com ele ali da primeira vez, então é alegoricamente é isso. Sim, a alegoria do enredo em geral. Então acho que essas simbologias e elementos que o filme agrega, eu mesmo falei isso no grupo e eu achei, deixa o filme muito rico, na minha opinião, independente da profundidade que o enredo tenha em si, mas os elementos trazem essa riqueza de background que eu gostei. O filme inteiro, ele te entrega tudo o que você precisa nos primeiros 10 minutos. Então assim, a partir dos 10 minutos pra frente, vira um filme de ação, porque o que você precisava ter pra entender o que tá acontecendo... Entender as regras do mundo, né? Inclusive todas as simbologias, elas estão colocadas nos primeiros 10 minutos. Então nisso o filme é bastante direto. Inclusive, explicando, entre aspas, né? Porque não, nem acho que exista essa pretensão de alguma maneira. Mas o final, que até então foi a maior polêmica... E de fato eu não consigo me prender a isso, porque não acho que existe uma polêmica naquele final. Também não. É até bem simples entender o que se passou ali. Justamente porque você tem que prestar atenção nesses primeiros 10 minutos, que são a chave pra você captar todo o filme, né? Tá ali. E a partir do momento que você... E aí isso é muito bom, porque a partir do momento que ele te dá só 10 minutos de tela, o que é bastante coisa, pra te explicar o conceito todo e toda a simbologia e tudo mais. O resto, cara, você pode desligar e apreciar todo o visual, resto, a estética visual. Tudo a estética resto visual. Que o filme... Não só a estética visual, mas assim... Como que ele vai resolver os problemas que ele se coloca, ou que a situação ali propõe. Eu acho que essa coisa dele levar um livro, dele escolher um livro, é um ponto importante pra você entender o filme. Uhum. E depois a gente pode até aprofundar nisso, mas aqui eu só vou citar. O fato dele levar um livro e ele ser a única... E aí você vê, né, em outros níveis, o que as pessoas levam. E isso diz muito sobre as pessoas, né? Ah, então aquela pessoa que colocou ele lá dentro, né? Aquela moça da administração, por exemplo, ela fala sobre isso. De todos os 25 anos que eu trabalhei aqui, você foi o único que trouxe algo inútil, que é um livro. Antes até de falar sobre isso, é importante falar sobre a premissa do filme, né? Que é justamente o poço, é uma ideia de prisão vertical. Ao contrário do que a gente tem, né? Que são prisões não horizontais. Não horizontais, porque, tipo assim, o poder não emana de forma horizontal. Não emana de forma horizontal nas prisões. Mas sim de forma vertical. Mas, tipo assim, essa prisão horizontal, por quê? Porque à medida que, tipo assim, funciona em torno da comida. A comida sai do nível 0 e vai passando no nível 1, nível 2, nível 3, até chegar no último nível e um come os restos do outro, né? E daí, tipo assim, isso vai passando... Você come o que sobra no nível de cima, sempre. Sim, sim. E essa é a estrutura do poço. Essa é o... Vamos dizer assim... As regras do mundo, desse mundo. Sim. Essa é toda a estruturalização do que vai organizar aquele mundo que tá ali, que vai se apresentar pra você. Se você tá no nível 37 um dia, você deve agradecer, ainda por cima que você esteja comendo os restos de outras 60 pessoas, você vai agradecer porque você não tá num nível abaixo, onde você não tem nada pra comer. Então assim, a história ela é estruturada em volta dessa dinâmica, certo? Então, é o reflexo do sistema em que nós vivemos. Sociedade do consumo, é isso. Certo. Uhum. Certo. E que é vendido pra gente que o pouco que ganhamos é o suficiente. É por isso que tem uma cacetada de pessoas E uma das coisas que talvez a gente pergunta, por que será que o filme chamou tanta atenção? Eu acho que o hype dele vai muito por conta do problema que enfrentamos hoje, não só o Brasil, como o mundo inteiro, que é a própria pandemia. Né? Então, quando vocês falam da questão da comida, que come-se mais do que deveria e não chega nada, a gente vê um monte de imbecil indo nos mercados comprando fardos e mais fardos de papel higiênico, sabe Deus pra quê. Mas aí entra uma frase que eu acho que é importantíssima no filme, que assim, não existe mudança espontânea. Não existe. Uhum. É forçado, uhum. Tá? Eu acho que isso é muito interessante, porque... E aí pega, né? Porque a gente tende a acreditar que... fala-se muito do termo resiliência, né? E que... Sororidade. Sororidade acho que já entra em outro campo. Mas a tal da resiliência, que todo mundo fala tanto, e que até ficou um termo até que... Banalizado. Que é o que é resiliência, né? Resiliência é um conceito da física que descreve a capacidade de um organismo de voltar à sua forma inicial depois esticado. No caso, molas, exatamente. Elásticos e tudo mais. Exatamente, é a elasticidade. Você Isso. vai para um caminho e volta. Metaforicamente, a teoria da mente, a psicologia e todas essas outras ciências utilizaram desse conceito e trouxe para da vida psíquica e da vida social. Ou seja, então os coaches também trouxeram, Gabão. Dê valor a isso. O coach veio depois, né? O coach se utiliza dessas filosofias... De uma maneira ruim ou de uma maneira boa, isso vai depender. Enfim, de cada profissional a discussão nem é essa. Mas assim, o termo resiliência, ele nasce dessa ideia positivista de que... Vamos entrar nisso mesmo, Gabão. Vamos, de que... Nossa. Porque eu acho que é importante, porque circula sim, o filme sim, inteiro. Sim, sim, De que você consegue, ou de que você deveria conseguir se restabelecer, né, a partir de adversidades. Então, o que isso significa? Passei por um momento difícil na minha vida, mas eu consigo me reerguer. Por quê? A partir da resiliência. Só que pra você mudar um estado, essa mudança, ela não é de forma alguma natural. Espontânea. Ou espontânea. Não existe isso. Então, assim, você precisa necessariamente de algo, e esse algo aí eu acho que é discutido, não precisa ser uma situação tão extrema. Mas você precisa de alguma coisa pra provocar esse movimento. Esse movimento dentro de você. E mesmo assim, mesmo existindo isso não quer dizer que você vá mudar. Porque ainda assim é muito mais confortável você viver de resto do que pensar em alguma estratégia onde faça, por exemplo... Do que mudança, né? A metamorfose é algo que dói, que muda, que vai mudar seus hábitos, ritos, o que seja. Mas não necessariamente. Você acha que ali, por exemplo, dividir a comida, você comer uma porção que é só sua e fazer todos os 333 andares comerem... É tão difícil assim? Não é tão doloroso assim? Não, eu concordo porque, contigo, mas tipo assim, essa é a parada da ideia mas errada. Mas do positivismo. Coisa que eu acho que tá na fala do Gabão é que, tipo assim, mesmo que você consiga alimentar todos os andares que tem dentro da prisão, aquilo não vai modificar a forma com que a prisão funciona, sabe? Uhum. Então, tipo assim, por mais que todos comam, alguns ainda vão passar fome. Mas, José, né? Mesmo assim, não só a estrutura da prisão, mas como você mesmo, como cada indivíduo se comporta. Sim, age. Sim. Porque o contexto é muito mais presente do que necessariamente a tua necessidade de mudança. Sim, o contexto agressivo, passivo-agressivo no caso, né? Porque aquela parada morde e assopra. Uma hora você tá no 2, uma hora você tá no 220. Então, é aquele conceito de você passa um mês de boa e depois um mês no inferno onde você vai ter que matar seu par, às vezes, para sobreviver. Eu tenho um exemplo, rapidão. Tá, diga. Eu tenho um exemplo disso que, assim, eu não vou mudar, eu não vou comer, não vou respeitar a coisa de comer só a minha porção, porque eu acho a ideia legal e acho que todo mundo tem que comer igual. Não, eu vou mudar porque eu não quero que minha comida venha com bosta. Que foi então, o que rolou aí, em uma das propostas. Mas aí tem algumas coisas interessantes. A primeira que eu queria falar é o seguinte. Quando todos entram, e isso fica evidente, quando o Goreng, que é o personagem principal, ele tá entrando na cadeia, perguntam a ele qual é o prato que ele gosta. Ou seja, na teoria, é feito um prato pra cada um daqueles caras ali. É, sim. Ou seja, são 666 pessoas. Então, então tem um prato ali pra cada um. Se cada um comesse o seu, pronto. Tava sussi. Todo mundo tava... Beleza, eles iam continuar presos, reclusos, privação de várias coisas ali. Mas enfim, o que eu realmente não entendo é como é que funciona, existe realmente uma dinâmica no começo, né, esses 10 minutos que o Gabon falou, pra explicar como é que funciona, o que é cada símbolo. Eu acho que tem, a partir do momento que o velho, que eu esqueci o nome dele, lá, o companheiro de cela do personagem principal. O Trimagazi. O Trimagazi, ele passa toda a dinâmica de como funciona aqui. Sim. Certo? O que eu não gosto, o que pra mim me incomoda, é a falta de contextualização, porque ali é um presídio, ou ali é uma prisão. Mas você tem pessoas aleatórias que entram pra fazer, sei lá, um curso de sobrevivência, enfim. Não é só uma prisão, né? Você pode se voluntariar a ficar preso ali. Que é o caso do nosso personagem principal. Isso. E a outra coisa que eu queria falar é que existe, além de todas essas situações que a gente já falou, a questão da religiosidade, o sistema econômico, também existe ali o conflito entre o indivíduo e o coletivo, né? Sim. Então, a sociedade como um todo, ninguém quer ser igual a todo mundo. Alguém quer levar uma vantagem. Então, pode ser a vantagem de, já que hoje eu tô em cima, eu vou cagar no teu prato, mesmo não tendo um menor motivação para isso, mas fazem por ter uma espécie de poder. Se hoje eu tô no 10 e você tá no 11, eu vou tirar proveito disso, porque eu não sei quando é que eu vou voltar a estar acima de você de novo. Então, Cid, então... tem um experimento muito interessante feito com macacos, que é o seguinte, eles colocaram uma população de macacos dentro de um zoológico, assim, num ambiente bastante grande, e toda vez que o macaco subia na árvore central que tinha dentro da jaula, eles jogavam um jato d'água nesse macaco. Perfeito. E isso foi acontecendo com todo o macaco que subia. Iam trocando os macacos. Não. Os macacos foram ficando ali. Uhum. Até que os macacos que estavam ali, nenhum mais subiu, porque eles aprenderam que se eles subissem na árvore, eles recebiam, não só o macaco que subia, todos os macacos recebiam água na cara. Essa foi a primeira geração de macacos. A segunda geração de macacos, que foram os segundos filhos, né, os filhos desses macacos, eles começaram a subir em árvore também. Só que quando eles subiam em árvore, eles eram punidos pelos macacos e pela água. Os macacos batiam neles, porque não, eles sabiam que se qualquer macaco subisse, eles apanhavam. A terceira geração de macacos começou a apanhar antes mesmo de subir na árvore. Só de manifestar o desejo de subir na árvore, eles já apanhavam. Até que a quarta geração de macacos já apanhava sem nem mesmo desejar. Porque, então assim, e aí nunca mais nenhum macaco recebeu água. A partir da quarta geração, os macacos apanhavam sem necessariamente saber o que acontecia se subisse na árvore. Ou seja, esse experimento mostra que contexto social, ele influencia demais e passa por gerações. E isso mostra no filme total. Por exemplo, o personagem principal, ele vem de fora, então ele não sabe do contexto, mas ele recebe um briefing do que tá acontecendo. E ali já tá na quarta, quinta geração. Pois é, pelo visto. Pois é, aquilo já existe, entendeu? Já tá. Ninguém nunca pensou, por exemplo, em quebrar aquela regra. Por quê? Porque já sabiam que quando chega a plataforma, meu amigo, coma o máximo que você puder. Ah, mas vamos dividir, mano, come. Porque quando você estiver lá embaixo, você não vai ter o que comer. Nunca ninguém parou pra pensar na dinâmica do que acontecia ali, entendeu? Eu discordo entre partes. E aí quando chega um cara para pra pensar nessa dinâmica, ou chega ou com a proposta de pensar na dinâmica, nem acho que ele pensou o suficiente ou da maneira melhor, assim. Acho que também isso nem interessa pro filme. Mas assim, ele se coloca numa posição de Don Quixote, realmente. Do cara que é sonhador, do cara que, pô, precisa sempre estar alguém puxando ele pra baixo, entendeu? Pro chão, pé no chão. É justamente isso que eu ia falar, porque, tipo assim, eu discordo entre partes, porque, tipo assim, ele, no caso, o personagem principal, né, que é o Goren. Goren. É, tipo assim, ele é esse personagem que vai questionar essa microfísica, né, da prisão no lugar, porque justamente ele é quem não entende essa dinâmica da prisão, né? Ele não entende a microfísica que é de você punir uns aos outros por algo que é já colocado entre gerações. Status quo. Por exemplo, o Trimagazi é o cara que representa isso. Ele é o cara que joga as regras do tipo, olha, as coisas não mudam, não fala com as pessoas de cima que elas não te respondem, não fala com as de baixo que você só deve desprezá-las. Então o status quo é ali. Como diz o Felipe, né? pra eu usar sociólogos, né? Então, pra usar as palavras de Bourdieu, né? É um fato social que você não conversa entre níveis. É um fato social que você não vai trocar informações com algo de nível. José. Então, sim. E sim, é um fato social. É um fato social justamente sobre isso, porque já tá estabelecido. Não é algo que ele colocou, mas é algo que já tá ali. Ele não vai conseguir mudar simplesmente fazendo uma troca de conversa, sabe? Entre um cara que tá abaixo ou acima. Então, tipo assim, ele vai ser o cara. Ele vai ser o Don Quixote realmente, porque ele vai ser o cara que tá alheio a qualquer realidade dele, e ele vai ir naquela de eu sou um cavaleiro e eu vou livrar o mundo desse mal, sabe? Eu vou livrar o mundo desse mal que é a separação entre classes. É, colocada no... pra mim, né? Colocada no filme entre as celas das prisões, né? Celas entre aspas. Mas, enfim, você vai separando lá e você vai colocando porque ele realmente ele tem esse impulso de Don Quixote de vencer o grande mal, de vencer os inimigos que estão lhe impostos. Não, inimigos, José, inimigos bem parecidos com Don Quixote, porque pra ele nunca viu o inimigo em si, a não ser aquela pessoa da administração. E são inimigos que, mesmo pra Don Quixote, eram invisíveis até então. E nem até na pessoa da administração. Porque, tipo assim, quando ele mesmo tava no nível 6, em vez de ele aproveitar e comer o máximo que ele podia, ele continuava perseguindo o grande mal. Sim. Que era o quê? E aí eu vou citar agora Racionais, meu amigo. Nossa, manda. Entendeu? Inimigos invisíveis, Judas incolor. Se perseguir, eu já nasci. Demorou. Entendeu? Então, cara, Racionais. Já que eu tô fudido, truco. A lógica ali da toda a dinâmica, ela persegue esse mote. E é importante você ter... Acho que é importante você ter a referência do Don Quixote para entender o que se passa durante o filme inteiro e principalmente o final do filme, que foi tão questionado. Essa eu acho que é uma das chaves aí para quem assistiu o filme tentar entender. Ou não, ou eu tô viajando, ou eu tô sendo Don Quixote. Eu vou te falar que duas coisas. Você precisa de ter duas referências bem claras para esse filme. Se você não tem literatura em si de Don Quixote, até um pouco mesmo de Bíblia, a pessoa fica até um pouco perdida em certos aspectos. Porque eu assisti com uma pessoa que não tinha lido Don Quixote, ela não tava entendendo muito bem a alegoria, né? Então, do sonhador, do pensador, do cara que tá seguindo o inimigo invisível, praticamente. Apesar do inimigo, ao mesmo tempo que ele está visível, porque é o seu parceiro de cela, ou algum maluco que simplesmente senta na plataforma e desce, como também o inimigo maior, que no caso, vamos pôr aqui como o Estado, que tá comandando tudo isso, né? Empresa, corporação, o que seja. E outra coisa é a referência bíblica, porque depois ali de meia hora, uma hora de filme, tu começa a perceber que toda essa linguagem bíblica ela vem forte. É messianismo, profecia, você não sei o que, e tem a mensagem. Então você vê muito essa parada do... E não é nem depois de meia hora, né? Logo no começo do filme ele já te entrega. Sim, não. É, se coloca mais forte depois de meia hora, mas tipo assim, no começo do filme ele já te entrega, né? Tipo assim, o que que você acha que é? Você acha que é um messias, né? Eu vou ser mais polêmico agora nisso, porque assim, eu defendo que vocês estão falando aí de ter alguma, pelo menos alguma referência. Eu já acho que o filme ele se vende sem precisar disso. Que ele é mastigado. Eu acho que nele existe uma linha que é muito literal, que é a questão realmente do alimento, e isso você pode reproduzir para vários outros itens de consumo e de sobrevivência, de necessidades básicas, mas ali tudo isso está focado no alimento. E que você tem 666 pessoas que podem se alimentar e que não sobra o suficiente porque as pessoas da classe mais alta usufruir de tudo, além de usufruir, realmente faz um rebuliço tudo. Então existe essa literalidade, beleza. O final, algumas pessoas gostam de realmente tudo mastigado. E quando você chega e você tem um filme que passa 10 minutos ou um pouquinho mais explicando toda a dinâmica ou como funciona, aí você, porra, beleza, aprendi o que é o poço. E aí você vai pro final, toda aquela parte gráfica bem expositiva do que tá acontecendo, de como é que tem que ser para conseguir fazer ser ouvido. Ok, também. Quando você chega no final, que encontra uma menina, o Goreng desce para um fundo mais fundo do poço, e a menina sobe e acaba o filme, não necessariamente precisa ter alguma explicação. Eu, depois de ter assistido, eu assisti logo no início do fervo sobre esse filme, ele tava até no top 10 lá do Netflix quando eu assisti, e não existia as grandes teorias sobre o filme. Após assistir, quando eu fui escrever, eu vi que tinha uma teoria das pessoas dizendo assim, ó, se você não entendeu o final, tá aqui a explicação. É, que eu acho ridículo. Vendendo como, né, se fosse um produto fechadinho, e que o produto é. Ele é o Messias, Deus é a cozinha, não, você não, tem o... Cara, essa galera, por isso que eu falo que minha raiva é muito grande da maioria dos críticos de Instagram, saca? Assim, explicando o final de... Coloca o nome do filme aqui, quando, né? Pois é, isso é insuportável. Putz, velho, e quanto isso teve, né, Cid? O quanto? Só um minutinho, Gabriel, só pra terminar. E uma coisa que eu defendi pra várias pessoas, falar assim, eu não gostei do final. A subjetividade do filme é que faz o filme ser melhor do que ele poderia ser. Esse final aberto, fazendo com que você interprete e você tenha a sua interpretação. Agora dizer assim, é isso? Isso pra mim é uma babaquice. Eu acho que assim, ó... quando você tromba com algum pretendente a explicar final de qualquer coisa, é importante ver se essa pessoa entende realmente de interpretação de texto e análise de discurso. Com certeza. Ponto. Por quê? Quando a gente estuda análise de discurso, e aqui eu posso falar porque eu sou uma pessoa que estuda análise de discurso há um tempão, você tem que levar em consideração, primeiro, o que te entregam, principalmente quando a gente fala de literatura, tá? Cinema é, no final das contas, literatura, porque a pessoa escreveu aquilo. O roteiro é um produto literário, né? Você tem que basear a tua... Existem três camadas de interpretação de texto na análise do discurso. A primeira é a interpretação literal. Então você vai interpretar literalmente o que o texto está te falando. Então se o texto te falou que fulano chama X, isso quer dizer que fulano chama X. Essa é a primeira camada de interpretação de texto. Pro filme, cara, é a interpretação literal do que aconteceu. É simples. Ele sabia que a menina era a resposta, porque ele chegou nessa conclusão a partir de um delírio, de um sonho que ele tinha. E não importava ele subir. O importante era só a menina subir, então que ela suba sozinha. O filme acaba assim, show. Não tem nada mais além disso. Essa é a primeira forma, é a primeira camada de interpretação. A necessidade do final feliz é foda. E o filme já funciona assim. Sim. Uhum. Essa, quando você leva em consideração, a primeira camada interpretativa de qualquer texto. A segunda camada de interpretação de texto é quando você tem intertextualidade. Intertextualidade é quando você une o texto literal que te dão com as referências textuais que o próprio texto te passa. Ou seja, referência estética, referência literária. No caso do filme, a gente tem como estética a coisa da violência, literária, Dom Quixote, os simbolismos religiosos e tudo mais. Isso também tem que ser levado em consideração quando você faz essa interpretação baseada nessas duas camadas. A terceira camada é o que junta interpretação literal, interpretação intertextual e as suas próprias referências. Ou seja, o que você leva do filme, que seria alguma coisa mais próxima de subjetividade. Não é subjetividade, porque subjetividade traz outros sentidos. Mas assim, o que você tem de referência interna, ou seja, o que você já leu, o que você já assistiu, o que você já conhece de mundo, tua bagagem, para dentro disso. Quando você soma essas três coisas, daí você tem uma interpretação mais completa de qualquer obra proposta. Acontece que, na internet, galera, quando a gente vai pegar uma interpretação de filme, principalmente um filme desse, que é um final aberto, uma dessas três peca. E quase que necessariamente, via de regra, se peca na primeira, que é mais simples. Ou seja, a galera embarca em teorias e esquece do fundamental, que é o literal, que é o que o texto te traz. Então, assim, a partir do momento que você vê uma teoria, uma explicação que foge muito do que o literal te traz, que não amarra o literal com a tua bagagem e com o simbólico do filme, rasga e joga fora. É você, por exemplo, analisar essa coisa de que... como é que é isso que você falou? Que é menina, era o quê? Não entendi. Eu não lembro. Que a cozinha era Deus. Em nenhum momento o filme te entrega essa proposta. Temos os sete pecados capitais. Temos sete pecados em cada nível. Pode até fazer sentido. Pode até fazer sentido essa interpretação. Mas isso não quer dizer que seja uma interpretação correta. Interpretação não quer dizer que você tem livre... Cara, interpretação não quer dizer que... Ah, eu entendi assim e tudo bem. Entendeu? Existem métodos de interpretação. Não, e a partir do momento que você foge muito do que tá te entregando literalmente, entendeu? Você tem um problema de interpretação. E aí... E eu acho o seguinte, se é um produto de entretenimento, certo? Também, tem isso também. Se você recebe aquele filme e você interpretou desse jeito, massa. Tá legal. Querer dizer que essa é a interpretação do filme, quem não entendeu, quem entendeu outra coisa, tá equivocado. Por que que acontece? Da mesma forma como o filme foi pra população, essa regra de que é bíblico o filme, que tudo ali é algo da religião, né, principalmente a católica, rapaz, se difundiu de uma forma tão rápida quanto foi a indicação desse filme. Ah, porque cristão é escandaloso. Mas é porque o delírio é divertido. Eu tenho essa proposta. O delírio, ele é muito divertido, cara. É muito. Lógico. Olha o que Matrix fez, velho. Nossa, Matrix criou uma casta de conspiracionistas, cara. Se não fosse Matrix na cultura pop, a gente não tinha, por exemplo, termos como Red Pill. Pois é. Nossa, entendeu? Cara. Nossa, então, assim, olha como é que essa questão da interpretação, ela é muito fundamental. Então, assim, toma cuidado com o que você vai ler também. É importante ter isso, cara. Nem é muito longe. Isso é parece que o que eu falei aqui é muito sofisticado, mas não é, cara. Isso é interpretação de texto básica. Básica. E leiam Dom Quixote. Porque se eu quisesse aprofundar, calma aí, José, se eu quisesse aprofundar, eu traria a escola francesa de análise do discurso, que traz que toda interpretação de texto antes de texto é, antes de mais nada, uma interpretação política. Dá pra levar pra esse âmbito também, mas eu vou fazer isso? Pra quê? Não interessa aqui. Porque nós não somos cult-fedidos. Cara... A gente até pode ser, a gente pode até alçar essa pretensão. Não é, porque eu tomo banho com você, cara, eu sei. Mas não é, é que assim, como o Cid falou, um produto de entretenimento que antes de mais nada, entretenimento foi feito pra divertir, e a gente pode pensar nisso de dezenas de outras maneiras, a gente sabe que também não é só assim. Mas eu não acho que o filme tenha essa pretensão, não. Senão ele teria vendido essa pretensão. Como foi o caso, por exemplo, de Mãe. Ai, cara, eu vou colocar um exemplo bem mais povão nesse sentido. Mas Mãe não paga. Paga. Sabe qual é um exemplo disso aqui também, Gabão? A questão é Gabão. A bosta que se dá, entendeu? Sim, Gabão. Sabe outro desses filmes que também o pessoal pirou na época e tal? A Origem, Inception. Também. Desse jeito, ai, nossa, o peão caiu no cão. Por que que o peão não caiu? Vai lá os punheteiros de RedTube, tirando frame por frame do filme. Agora ele tá de aliança, agora ele não tá, não sei o que. Mano, que diferença faz se o produto não tá vendendo isso de início de conversa e que a proposta dele nunca foi, tipo assim, saber o que vai acontecer no final de verdade. É só tá contando uma história e ponto, um arco que se fechou ali. O final aberto é só praticamente uma alegoria. É só uma alegoria. É pra você virar mesmo, e não pra você querer dizer, não, o que será que o diretor deixou uma dica, certeza? Não. É pra você pirar. Então, o final, o que eu tava falando, Gabão, é que justamente, tipo assim, o que o diretor coloca ali é o que a gente já falou aqui em outros casts, se não me engano, passados. É a frase do grande e infame David Lynch, né? Que é que, tipo assim, cara, você não precisa entender, você precisa sentir a obra. Que justamente, tipo assim, a obra pode ter tais significados. Cara, se você não entendeu aquela mensagem não é pra você. A mensagem que é pra você é a mensagem que você pegou do filme que você está assistindo. Exato, porque isso passa pelo crivo das três interpretações. Sim, passa, passa. Se você sim. morreu na interpretação literal, cara, ótimo. Já era. Não, mas ótimo. Outra. É, e outra, se você morreu em uma das três, não significa que não vá significar nada pra exatamente. Você. O pessoal não pensa assim exatamente. Também, né? Tipo, o pessoal fica preso, tipo, não, eu tenho que entender tudo do filme, eu tenho que não sei o que, senão eu não vou ser o legalzão da rodinha da reserva cinéfila. De falar merda no bate-papo sobre o filme. É, nossa, o que que tem você falar? Cara, a galera, ela... Tipo, duas coisas que me irritam muito. É que a galera tem medo de expressar a própria opinião, por mais vazia que ela seja, de certa forma, ou então essa obrigatoriedade de você ter opinião sobre tudo. Então, tipo, tudo que tem que lance e tal, o pessoal vem perguntar se você assistiu ou não, qual a sua opinião sobre isso. Mano, se minha opinião for, nossa, meu saco tava coçada gostosa enquanto tava assistindo. Se for essa, beleza, cara. Então, eu inclusive aqui quero deixar claro que eu não gostei do final desse filme. Olha, vou deixar aqui. Claro que não, você porque... é o cara que Jesus é a que Deus é a cozinha. Não, não, vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui porque aqui é podcast sério. Não, mas aí eu quero que você disserte sobre isso. É, não, você não vai só jogar e ir embora. Eu quero que você justifique a tua resposta. A gente já vai chegar nesse ponto, que é o final do filme? Podemos chegar vai. Nisso? Vai, esse filme não vale nem tanto vamos assim. Vamos lá, vai, vamos chegar lá. É que, tipo assim, pra explicar rápido, né? O cara tava nessa prisão vertical, no final ele quis passar uma mensagem pras pessoas que eram no nível zero, né, que as pessoas que trabalhavam na administração, e ele com outro cara lá, negro, por sinal, eles falaram que, se você deixar um prato no final, vai ser a mensagem de que existe solidariedade dentro dessa prisão, e de que se sobrar um prato no final, vai ser porque as pessoas estão trabalhando em conjunto. Então, vamos deixar um prato pra chegar no nível zero. Não, e não daí? Só isso também, porque se as pessoas... a gente percebe pelo filme que em cima daquela cozinha e tudo mais, se há um nível de exigência muito máximo, porque a administração em si, ela, tipo assim, a administração sabe sim o que se passa, pelo menos alguém da administração sabe. Então, o prato que tá descendo pra aqueles miseráveis tem que ser o melhor possível, então, sempre mesmo. Mas aí o que eu entendi disso daí é que existe uma alienação muito forte da existe, existe, existe. Existe sim, mas eu creio que existe também. Alguém que, tipo, saiba o que acontece. Porque sempre tem, né? Alguém que realmente sabe o que acontece. Eu acho que não, porque quando entra, ela fica assustada. Não, eu concordo, mas ela não é. Ela era da administração mais nível entrevistadora, né, galera? Tipo mas aí que tá. Eu tô com o Gabriel, por quê? Porque, tipo assim, por mais que ele ache que não, por mais que ele ache que sim, tipo assim. Eles estão trabalhando lá por um motivo, sabe? Eles estão lá pra dar o melhor prato possível. Cara, pra quem for aquele prato, foda-se. Exato. Só tá anotado no menu. Só tá anotado no menu. Não sei pra quem vai. Felipe, você trabalha em cozinha, cara. Você não vai escolher pra quem vai o seu prato, sabe? Na verdade, eu tenho esse capricho, José. Eles estão ali pra provar um ponto. Sim, sim. Bom, é isso. É, eles estão ali pra... Eu concordo com o Cid nesse aspecto. Porque, tipo assim... Acho que se a qualidade fosse tão importante, de fato, porque quem avalia esses pratos? O eles velho. Não, tudo bem, mas assim, como eles têm você, que feedback percebe que naque... têm? Porque, você assim, percebe quem... naquela flutuação ali pela cozinha que existe um ar de perfeccionismo ali, independente até da cena da panacota. Não, eu né? sei, eu concordo que existe perfeccionismo. A minha questão é, pra quê? Porque assim, você tem... Pra provar pra... um ponto. Pra quem? E o ponto é o seguinte, aquelas pessoas que estão ali não merecem. Por quê? Porque por mais que eles façam um trabalho daquele lá primoroso com comidas e bote a comida pra cada um, ali é um bando de animal. Pois é, eles não têm consciência disso. Aí é onde eu entro com a alienação. Porque se eles soubessem, a partir do momento que eles sabem que não faz diferença nenhuma se o prato é bom ou ruim, foda-se, vamos entregar qualquer coisa, então. Então, pra não, mim, não, o ponto eu entendo você, mas dentro disso tudo, não é só porque você tá alienado que você não vai fazer algo com perfeição. É isso que eu tô. O meu ponto é esse. Porque não, mas não se justifica. Não, entendeu? não se justifica. E esse é um dos pontos rasos, assim, do filme, entendeu? Essa é a volta que eu tô querendo dar. E pra mim existem pontas soltas no filme mesmo. Não, tipo assim, não, eu assisti, tipo assim, aliás, eu assisti duas vezes o filme, a segunda vez já sabendo disso, e eu falei até no grupo que tem do Zap Zap, falando, não, vou assistir de novo pra tirar teima, sabe? Falando, não, eu vou ver se o filme é ruim mesmo como eu achei. Mas enfim, tipo assim, o filme ele coloca, né, tudo isso, e cara, pra mim, o final, você que tá ouvindo aqui agora, cara, você já deve ter assistido o final. Se você não assistiu o final, foda-se, porque você já recebeu mais do que devia de avisos de que a gente já falou sobre o final desse filme. Mas enfim, cara, pra mim, aquele final não se coloca dentro da estrutura do filme, sabe? A estrutura do próprio filme, ela coloca, tipo assim, ela trabalha com as próprias regras. Vamos dizer assim, pra mim, daí vocês podem discordar, tudo bem. Pra mim, o final não trabalha com as próprias regras que ele se coloca. Porque a partir do momento que ele coloca, pra mim, eu vou colocar aqui a minha interpretação, de aquele final é um final messiânico, de que a menina é uma mensagem divina, de que mesmo assim ainda há humanidade. Há humanidade no quê? Na pureza da infantilidade, da criança. Na minha visão aqui, José, tipo assim, a menina, ela quebra a regra do mundo porque não poderia entrar menores de 16 anos. E a menina é esse ponto dos 16 anos. Então a mensagem é que, tipo assim, galera, o sistema é falho, aqui tá tão fudido, mas olha, vocês, tipo, tudo bem, a gente pode sofrer, mas essa criança não, e vocês estão errando nisso. Então quando o pessoal da cozinha bate o olho numa criança vindo a 1 milhão por hora que sobe aquela plataforma, que se a menina não explodiu no teto daquele nível dela, foi inacreditável. E outra coisa, Felipe, como ninguém rasgou naquele tanto de vidro, né? A galera vai pra plataforma e não se corta. E eu amplio ainda isso, porque é o seguinte, a menina estava no último nível. Sem comida, assim, há muito tempo. Sem comida, há mais de 100 comida. Quantos meses? Quem dá comida a ela é a mãe dela. Ah, é verdade, verdade. Não tinha me tocado nisso. Ou seja, a mãe dela sempre conseguiu fazer com que ela sobrevivesse no último nível. Então, isso também é uma quebra do sistema. Porque o sistema que tá ali, apesar daquela perfeição toda construída pela cozinha, o sistema não é perfeito e não é igual. Não, mas peraí. Mas olha, o sistema, ele se faz... Na verdade, o sistema brinca com a própria regra, se você for parar pra pensar. Porque a principal regra, assim, pra quem vai entrar, é que você pode levar o que você quiser. Se o desejo da mãe... Uma coisa só, mas seja o que você quiser. A mãe pode muito bem ter falado, beleza, eu tenho uma filha pequena, provavelmente ela é uma mãe solteira, então ela levou a filha, mas lógico que ela não sabia que ia ser essa descaralhação toda, como o protagonista também. A primeira vez que eu suscitei isso foi você falando agora de o objeto dela é a filha dela. Eu pensei isso na hora do filme, porque quando eu encontrei a menina, eu só não pensei na parte da alimentação, e o tanto que ela ainda tava um tanto limpa, na minha opinião. Mas enfim, isso não importa. O que interessa é que, tipo, eles brincam com a regra. Por isso que eu falo que, tipo, há sim alienação, claro, há. Mas eu acho que, tipo, mano, tem uma criança ali e, independente da mensagem chegar lá em cima ou não, essa parte mais alta da administração que se aliena, mas sabe que tem uma criança ali de qualquer forma, porque tá no registro que a mulher levou isso, cara, foda-se, entendeu? E outra, a gente percebe que só não tinha uma entrevistadora, tinha várias não. Na verdade, é um pouco de quebra do filme, parando pra pensar, porque a administradora lá, ela entrevistou a mãe da menina. Como aquela criança foi parar lá? Pra mim, eu acho que entra... O filme, ele coloca uma proposta meio weberiana, que é porque, tipo assim... Não, isso eu falo sério, porque, tipo assim... Quando ela tá falando no filme, tipo assim, eu entrevistei você, eu entrevistei ela, logo depois, no final se não me engano, uma das últimas falas dela é que ela não sabia. Por que ela não sabia? Porque tudo isso, toda essa estrutura da prisão era escondida por camadas e camadas de burocracia. Era tudo escondida por papeladas e respostas e tudo mais, que ela já tava cansada de preencher. Então, o que pra que que e ela, e ela ainda tinha a preocupação do câncer dela próprio também, né? Se for parar pra pensar assim. Sim, sim. Então, e o que que funciona isso? Isso daqui é justamente no que o Gabão fala da ideologia, sabe? Tipo assim, da alienação. No que funciona a alienação? Você tá trabalhando, mas você não sabe exatamente pra que você tá trabalhando. Você trabalha pra um fato, mas o que esse fato vai fazer, você não sabe. Não, eu acho tudo isso muito bonito, mas eu sou da linha de que a partir do momento em que a coisa descamba pro messiânico, e que descamba mesmo, mas é uma coisa que eu vejo que vai sendo gradual, ela perceba que o roteiro faz questão de ir pra esse lado a partir do momento, sim, que a fome dele aumenta. E conforme ele vai ficando mais machucado, mais forte vai ficando o messianismo. Então eu sou da teoria de que há uma coisa de delírio ali, e de que chega um certo ponto onde as coisas realmente saem do controle do racional. Porque você não consegue ser racional quando você tá com fome, e com fome extrema, e com machucado que pode estar infeccionando, e que você pode estar com febre. O próprio primeiro companheiro de cela dele, né, fala isso, né, que então, ele é um personagem ótimo, né, diga-se você de passagem, tem um coração muito bom, né? Sabe uma frase que eu gosto do qual é o nome dele mesmo, se você falou agora há pouco, do velhinho? Do Trimagazi. É na hora que eles estão tendo a discussão se você acredita em Deus e tudo mais, que você é bom, na hora que eles estão ali pra quase dormir, aí ele vira e fala, nesse mês sim. Então, é porque, tipo assim, por que que eu acho que ele é um personagem ótimo? Porque ele entende toda a alienação que tá ali, ele entende toda a ideologia que tá por trás daquilo, porque, tipo assim, ele sabe como que funciona o poço, ele já sabe que se ele bobear no próximo mês, o companheiro dele vai estar comendo ele, mas ele aceita isso de forma meio... Por isso que eu tô falando que ele representa o status quo, caralho. Não é que ele aceita, ele até dá uma dica muito boa quando ele conta a história da faca. Sim, sim. A resposta mora nos detalhes. É samurai a questão todo, né? É que ninguém presta atenção nos detalhes. Uhum. Ninguém presta atenção no que tá acontecendo. Todo mundo vive a partir de uma proposta e que se siga essa proposta. Entendeu? Porque não existe mudança espontânea. O José fala que ele entende, mas eu não acho que ele entende, né? Eu acho que ele tá no sistema e ele, mano, tá no inferno abraço capeta. Não, mas, tipo, pra você não abraçar, você tem que entender um pouco não também, é assim. Não, mas não é o entendimento da ideologia, daquilo que tá sendo feito. Ele simplesmente, bom, é assim que a parada funciona. E eu não tô muito afim de pensar em como... Então, não, ele não é... Mas eu gosto disso. Não quer mudar, ele não quer mudar realmente o sistema, mas ele sabe como que funciona, por quê? Porque ele tá ali e ele sabe como que vamos dizer assim, como que a engrenagem gira. Sim, sim. Não é que ele queira modificar como que o Don Quixote quer... Não, mas o José, de qualquer forma, a idealização de ambos os personagens, acho bom que a gente pode ainda, assim, aumentar maior esse balaio aqui pra colocar outra coisa, que é principalmente a parada de olhar pro abismo e tudo mais, que é simplesmente todos eles virarem automaticamente, com o passar do tempo, uma criatura do poço, né? De tanto conviver, você, de tanto cara, passar... Porque acho que não só pelo que você conviver, porque uma hora ou outra, cara, você vai tá lá... Você mesmo. Vai, uhum. Até você porque vai... é no modo caralho, né? Você tá Você seis, vai produzindo. Enlouquecer, porque você vai ficar um mês com fome, tendo que lidar com canibalismo, tendo que lidar com gente se matando, pessoas que com podem... Com medo, né, velho? Com medo, pode, cu trancado. Pode descer de outro andar e te matar. Então, assim, existe um nível de enlouquecedura ali dentro muito grande. Então, assim, por isso que eu acho que chega uma hora, cara, que por exemplo, pô, a galera do quinto andar que cagou na cara do companheiro lá, que eu esqueci o nome também do personagem. Jacaré, vamos chamar ele de Jacaré. Vamos chamar ele de Mr. Echo, em homenagem ao Lost. Vocês lembram do Mr. Echo? Sim, nossa. Que também era padre Mr. Echo, olha sim, só. Sim, fica saudades. Volta Mr. Echo. Volta Mr. Echo. Hashtag aí. Deixe saudade e nada mais. Aí eu acho que e aí uma coisa muito minha que eu não vi nenhuma das críticas que eu li pra vir aqui conversar com vocês. É coisa que eu odeio fazer, né? Poucos filmes eu leio coisas antes de vir. Mas isso eu fiz questão porque Eu fiquei muito curioso pra saber como é que as grandes cabeças que pensam cinema no Brasil tava discutindo isso. Você tá falando da Reserva Cinéfila? É isso? Porra, com certeza. Ali só pensador profundo. Porra. E eu acho que nenhum deles passou pela essa proposta de que há também um pouco de deboche quanto à questão do messianismo. Claro que tem. E é uma coisa sutil, porque assim... A coisa do messianismo vai acontecendo a partir do momento que tá todo mundo no full delírio, velho. Entendeu? É ali que o bagulho pega. Então eu acho que... A administradora na viagem dele, porque, o Gabão... Se você partir do pressuposto, aceitar de que, por exemplo, a moça que fez a entrevista não mentiu, certo? E que realmente a mulher... E é bem possível que ela não tenha mentido. Eu acho que há essa possibilidade muito grande. Principalmente porque, porra, a personagem lá era uma full maníaca, assim. Né? Você vai acreditar em quem? Em quem rasga a pessoa de madrugada ou quem trabalhou e tá 4 dias ali? Porra, né? Então... É só uma questão de bom senso também. Se você aceitar que ela não mentiu, que ela tá falando a verdade... E não haveria motivo plausível daquela menina tá ali e eles nem se questionam o porquê dela tá ali. E a partir do... Quando ele tenta questionar, cara, os dois tá fudido, com ferimento foda, entendeu? O cara apanhou na cabeça pra caralho, tomou soco, assim... A revelia do maluco lá, o outro tomou uma espada... Apanhou feio boi ladrão. No meio do baço, entendeu? Então, assim, eu acho bem plausível... E sem contar que antes disso ele já tava conversando com... Já tava com vozes na cabeça, vendo fantasma. Sim, sim, do velhinho. E em nenhum momento o filme se propôs a ter misticismo. Ele já A primeira vez que o velho aparece, ele já fala, mas isso é voz, isso tá acontecendo dentro da tua cabeça, relaxa. Dentro da sua cabeça. Isso nem existe, então ele já te entrega isso. Não, mas eu acho, Gabão... que há fortes tendências de todo esse lance final... ter sido uma simples lírico. Alucinação, né? É, enquanto ele pula no poço. É, e uma aceitação de morte. Sim, sim. Sabe, uma aceitação Gabão. De que, porra, fiz o que eu pude, cheguei no final do poço e agora só me resta ir embora porque a minha missão... Me sacrifiquei, sabe, essa coisa do messianismo mesmo. Uhum. Me sacrifiquei por um ideal. É, isso por uma mensagem final para a humanidade. Isso vai dar certo? Não interessa. A minha parte eu fiz. Sim, tanto que Jesus provou pra gente que isso não funciona. Calma, isso não quer dizer que o filme inteiro trabalha em cima disso. Isso quer dizer que foi um meio que o personagem encontrou pra justificar os próprios delírios. Ponto. É bem diferente da proposta que o Cid trouxe da galera do Facebook, que quer transformar isso numa... Caralho, quer dizer isso e Deus, e não sei o quê. Ah, não, mas Gabão, você respeita que a cozinha é coisa de Deus, sim. O diretor, ele deu poucas entrevistas e acha até que o que ele fala... também vai fazer com que desperte algumas controvérsias. Mas ele fala o seguinte: queríamos confrontar o espectador com egoísmo e indiferença em relação ao sofrimento dos outros. O filme fala sobre lutar contra o que somos desde o nascimento, né, e que somos uma espécie infeliz. Esse filme teve, parece que, 3 finais, onde o principal é aquele realmente da menina, e que a menina chega lá em cima e o pessoal os cozinheiros lá a recebe, mas que ele preferiu cortar e deixar realmente em aberto, que pra ele... Acertadíssimo. Sim, se tivesse final feliz, ele ia ficar muito puto. Se eu já não gostei desse final, se tivesse esses outros, cara, eu ia gostar menos ainda. Não, assim, não, igual eu tô falando, se a menina subiu naquela... Se tudo subia naquela velocidade, essa menina só explodiu no teto daquela cozinha. Uma mancha vermelha. Só isso, asiática, com cabelo liso, só era isso que ia sobrar. O que interessa é a mensagem, Filipinho. A mensagem que tem uma pessoa, uma mancha vermelha no teto. Exatamente. Que não dá nem pra reconhecer. Os caras olham e falam assim: ih, é molho, hein? Deu merda, hein? Voltou macarrão, ó. Que porra, bom. Sobrou molho, hein? O pessoal tá civilizado mesmo. E a outra situação também que ele deixa claro. Aí sim que ele deixa claro é que muitas pessoas falam assim: não, isso, o filme é contra o capitalismo. Ai, nossa. Acho que não. É também. Mas ele não coloca o socialismo como resposta. A fórmula não, e como resposta. Até porque ele mesmo disse que pra acontecer de sobrar uma panacota, mataram metade das pessoas. Aquelas pauladas na cabeça com barra de ferro, não desmaia, nego, né, velho? Só matou a galera. E outra coisa, a mensagem também, ela é um pouco distorcida, independente se é a menina, independente se é a Panacota, independente do que seja. Porque a mensagem da quebra, o sistema pode até ser quebrado, mas foi quebrado por duas pessoas, né? Uhum. Que foi pelo o Baharat, que é o Mr. Echo, e o Goreng. Pra mim é jacaré ainda. Mas as pessoas ali dentro continuam com a mesma mentalidade. Ninguém modificou, ninguém falou, eu acho que é melhor mesmo. O Cid, sabe o que comprova isso totalmente? É porque ele passa, depois que o Mr. Echo morre, ele ainda fica mais um tempo lá e desce pra menina poder subir. E quando desce, não desce com comida nenhuma, não desce com solidariedade, não desce com nada. Então, tipo assim, todo esse esforço e sacrifício que foi a mensagem, até o nível 51 sendo dividida, no sol necessário e tal, mano, não serviu de porra nenhuma pra quem tava ali em cima. É a parada que o Gabão falou sobre a parada, tipo assim, mano, não existe essa de mudar do nada. Tipo, não é só porque você saiu espancando a galera daqui de cima a baixo, de cima a baixo, que amanhã vai estar tudo, tipo, bonitinho olha e tal. Olha só vocês me obrigando a usar frases do filme. Mas olha, eu não posso cagar nos que estão em cima. Moça, eu não consigo cagar pra né, cima. Ó, maravilhoso. A gente falou, e um foi o Gabão, e eu acho que o outro foi o José. Duas coisas que eu acho que o diretor, inclusive, reitera isso. Ele fala o seguinte, ó. Mais importante do que apontar falhas de nossas ideologias sociais, a principal mensagem do filme é abordar a forma em que nos comportamos em situações extremas. Eu acho que isso foi exatamente... Não seja militante. É isso a mensagem do filme. E sobre os limites da solidariedade, que também foi falado aqui. O quão fácil é ser bom no nível 10... e o quanto pode ser difícil ter uma postura benevolente no nível 182. Então, eu gosto da literalidade do filme. Eu sei que o filme é subjetivo, eu sei que ele traz alegorias, metáforas. Eu sei que descobri, né, depois de lendo, tem esse viés religioso. Eu até vejo uma... vocês chamam de messiânico, mas também é meio que a jornada do herói também, né, junto. Que é você começa lá se fudendo todo, até no final... É carregar a cruz. Exatamente, para no final você ter a redenção e tudo mais. Então, eu até vejo isso, mas o que realmente me impressiona, e talvez é o que o Gabão falou das três interpretações do discurso, né? Que é a questão de... A bagagem que você carrega. Então, o que nós estamos vivendo hoje... me fez refletir de uma forma diferente esse filme, que é justamente a parte social ali. O que pra mim chamou a atenção foi as relações sociais com um básico, né? E como cada pessoa trabalha o seu individual e o seu coletivo. Sociais, por favor, Cid. Cara, eu acho o Poço um filme bem interessante. Gosto muito do que a Netflix tem feito, que é justamente de poder trazer pro público, principalmente o brasileiro, filmes da Espanha. Recentemente assisti um filme turco. Então, assim, mesmo que o filme pese uma crítica de não ser tão profundo ou de usar a subjetividade a seu favor, mas sem saber utilizar muito bem isso, eu acho que é válido, eu acho que as pessoas têm que assistir e sem ficar muito preocupada com o entendimento que ela teve diferente de alguém que talvez para ela seja alguém conhecedor de cinema e que tem que dizer uma regrinha de como é que é a interpretação do filme. Então, assistam o filme, tenham suas interpretações. Eu escrevi um texto pro clube do filme, dei nota 8 pro filme, realmente gostei muito dessa literalidade que se apresenta. Então é uma dica realmente que eu dou pra quem tá nos ouvindo aqui. Assista o filme e tire suas próprias conclusões, sem se preocupar com o que os outros acham. José. Eu, por mais que eu não tenha gostado tanto do filme, eu ainda assim reitero com o que o Cid falou. Eu falo, assistam o filme, tirem suas próprias conclusões. Eu não gostei muito da conclusão que o filme teve, justamente por causa, tipo assim, que eu acho que ele se perdeu, em certa forma, na sua própria narrativa, né? Digamos assim, do que o filme tem. Mas ele é uma... Querendo ou não, né? Hoje em dia falar que algo é metafórico, é de chover no molhado, digamos assim. Mas querendo ou não, ele é uma metáfora interessante, né? Sobre a sociedade e tudo mais. Ele representa alegorias interessantes, por mais que não sejam exatas ou não. É um exercício interessante de, até mesmo como o próprio Gabão disse, né, de interpretação de texto, de discurso e tudo mais, que você tem, então, enfim, tá aí, né, pra quem quiser. É isso, Filipinho. Ah, cara, eu não vou falar muito, não. Só tudo posso naquele que me fortalece. Que cretino. Que safado, rapaz. Que cretino. É isso? Essas coisas são essas? Então tá certo. Cara, eu acho que, assim, é um filme extremamente divertido. É uma ótima pedida aí pra tempos de quarentena, onde a gente tá caçando coisa pra assistir. O que, na minha concepção, é bizarro, porque a internet tá cheia de coisas excelentes pra gente ver. Mas ele é uma ótima opção se você quer se divertir. É um filme tranquilo, é um filme para todos os públicos, e que ainda pode gerar algum tipo de eco em você, pode fazer você pensar e se divertir depois de ter assistido o filme, o que é muito interessante, né, quando isso acontece. Então, e também, realmente, entra na do Cid, não se preocupe se você não entendeu o filme, o que eu acho difícil isso realmente acontecer, mas se acontecer, foda-se. O filme te entrega um produto muito legal, muito divertido, e eu acho que é a função dele. Não é a melhor coisa do mundo, mas por enquanto, talvez eu tenha assistido pouca coisa, de 2020 talvez seja a coisa mais legal que eu tenha visto no cinema, certo? Então fica aí a dica, cara. Lavem as mãos e assistam o filme. Certo, meninos? Lava o pinto também, viu, galera? Exato. Pelo amor de Deus. Tomem banho, né? Porque você tem uma galera aí que não tá tomando banho, velho. Tem uma galera grande, né? Que nunca tomou. Então, agora só tá ficando mais evidente porque tá todo mundo junto em casa e tá fedendo. Né? Lavem o pau na pia, gente. Sim. Lavem o pau com álcool gel. Não arde, eu garanto. Não arde. É tipo bater punheta com Vick. Bater punheta com Vick ou Jorge Arnica. Caralho, velho. Que vibe. Agora encerrou. Agora vai encerrar.